começa mais uma prorrogação. Prorrogação vem aí, prorrogação. Quando estamos juntos, conseguimos. Sou seu fã. Somos loucos por futebol. Meu prorrogação. Vamos ajudar a amiga Laura. Prorrogação, o futebol é nosso prazer. Por que ajudar a amiga Laura? Eu não sei, mas eu não inventei nada na hora, no meio. Então ficou isso aí mesmo. Vamos ajudar a amiga Laura. Prorrogação. Ó, amamos o futebol. Meu prorrogação. Vamos ajudar a amiga Laura. Cara. Não tem nada a ver. Do jeito que eu conheço esse pessoal aqui do prorrogação, essa Laura deve ser gostosa pra caralho pra nego tá ajudando ela. Quem é Laura, né, mano? Puta tipo, merda. Tipo, tá quase igual o Carmen Sandiego. Quem é Laura? Nossa, mano. Pelo menos fica a ideia pra uma próxima abertura do Prorrogação, né? Carmen Sandiego. Quem sabe, né, mano? Então, quem sabe? Quem sabe? Então é isso aí, estamos de volta pro Prorrogação. Prorrogação que teve uma alta de downloads. O Carlos nem deve ter visto, que ele só resolve o feed. Ele nem vê isso. Mas fiquei sabendo que o Prorrogação, acho que é 58, o Mito do Society, bombou nas interwebs, viu? Um dos claro, né? É o Mito do Society. Um dos podcasts mais baixados de todos, mano. Vou falar pra você, surpreendente, eu não sei o que viram nesse podcast. Eu nem lembro. É a família do Mito, cara, ouvido. É, mano, André Santos, é foda, moleque. Vai dizer que ele não é foda. É isso aí. O cara é zica. Esse aí que a mãe dele diz pra ele. Todo dia, né, mano? Ai, meu Deus. Então é isso aí. Estamos aí, eu, Carlos e Eru Marques, que está sempre revolucionando o mercado, né? Sempre buscando formas alternativas de vender, né? E a gente vai ter mais da análise econômica do mundo das drogas com Eru Marques essa semana, né? Porque o Eru Marques é isso, é inovação, é criatividade. Logo mais no meusucesso.com, Jovem Nerd, podcast empreendedor com o Eru Marques. Isso aí. Exatamente isso. Então vamos embora que tem notícias pra falar. E nossa primeira notícia tem a ver com futebol. A gente vai começar com o Mundial de Desempregados. Isso mesmo, você não está ouvindo errado. Atletas sem clube, sem filiação no Brasil terão a oportunidade de disputar. Veja bem, olha só o que a madrugada não faz com uma pessoa. Mas até aí pelo menos eu não estou bocejando igual o Carlos. É, o que não faz, né, essa madrugada maluca aí? É, vão ter a oportunidade de disputar uma espécie de campeonato alternativo, né? É, que acontecerá nos dias 1 e 2 de dezembro, né? Organizado pela FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, né? Que mais parece na realidade que tem a ver com o TASO, né? Que mesmo com PAF, né? Essas coisas. Mas tudo bem! É, e vai ter esse campeonato onde jogadores que não estão filiados a nenhum clube, atletas profissionais, vão poder ter a oportunidade de mostrar seu talento, e todos os representantes de todos os clubes das séries A, B, C e D estarão vendo aí a possibilidade de grandes atletas que estão aí sem clube, sem oportunidade. Gostei, acho a iniciativa interessante. Eu não. Acabou. Caramba, é isso. Ah, cara, não, a ideia não é interessante. Que saco, porra. Parece bolsa do pessoal que fica desempregado. Que inferno, não, porra. Meu Deus. É isso. Crive, cadê você, mano? Cadê você, Crive? Tô sentindo sua falta, cara. Suas piadas são ruins, mas eu gosto de você. Nossa, agora ele tá pedante pra cima do Crive. Nossa. Não, vai tomar no seu cu, vou te derrubar dessa chamada, mano. Segura só onda. Então é isso aí, vamos pra próxima, porque esses filhos da puta não dá pra confiar, não. E para a nossa próxima notícia, nós temos um assunto muito interessante aqui, né? Nos 30 anos de viagem de volta para o futuro, para quem não sabe, célebre filme que marcou aí a vida de nós, jovens aqui, né? Todo mundo aqui gosta de viagem de volta pro futuro, certo? Toda a trilogia. Eu espero que sim, né? Eu gosto, eu acho muito bom, gosto pra caramba, acho legal. A melhor parte é o menininho no trem olha pra uma piroca. Essa é a melhor parte de todo filme. E pra quem não sabe, né, foi comemorado dessa vez, né? A primeira vez que o Marty viaja para o futuro, que ele viaja para o dia 21 de 2015, né? Que aconteceu nessa semana, estavam sendo comemorados, aí existe um gap aí de 30 anos, né? Que é de 85 até 2015, né? E a ESPN relembrou fatos, né? O que não aconteceu no esporte em 30 anos. Olha, o que eu achei muito curioso, que a gente viu falando desses assuntos no Prorrogação, né? E o primeiro aqui é o Arsenal ganhar uma Champions League. E nunca vai acontecer, cara. Não encontro ninguém. Pode viajar. Não, velho, esse aí, futuro, ó, mano. Vai passar mais 30 anos pra rolar o reboot do filme e depois de outros 30 anos não vai ter acontecido. Eu engasguei. O Wenger ainda não vai ter saído do clube, né? O Wenger, cara, o Wenger vai ser o novo Mourinho desse mundo, cara. Eles estão esperando ter tecnologia o suficiente pra eles colocarem aquele naquelas cabeças do Futurama. Do Futurama, só o cérebrozinho. Exato, porque ele não precisa de corpo pra ser técnico, só precisa da mente. Então tá. No Arsenal, né? Né? Ainda mais no Arsenal, né? O Arsenal nem mente direito precisa. Exato, né? Até porque todo mundo lá só bate palma, não tem torcida aquela porra, né? Tipo, parabéns, cara, você fez um gol. Isso eu não me conformo. Bem, segundo fato que eles colocaram aqui, que é muito interessante, o Palmeiras ganhar o Mundial. E eu diria mais, o Palmeiras ganhar um título relevante. Ai, cara. Pô, mas aí, esse negócio de ganhar um título relevante é na Copa do Brasil. Oh. Já fala mais pra frente, né, porra? É, você vê, né, que coisa. Eu acho que não vai ganhar não, viu, mano? Nem a Copa do Brasil. Nem a Copa do Brasil mais, cara. O Palmeiras pode desistir de tudo, mano. Tá foda, mano. Falar pra você, Palmeiras é a piada. É engraçado, porque o Palmeiras, ele é tipo o Arsenal, né? Os dois são muito parecidos, né? Eu percebi isso, é muito curioso, né? É, mas tudo bem. E o próximo é Atlético Mineiro ganhar um brasileiro. Tá foda, Atleticão. Tá foda. Mas a maldição do Atlético Mineiro não é de ganhar um brasileiro. A maldição do Atlético Mineiro é ser de bicampeão de qualquer coisa. É outro problema. Eles não conseguem ser nem bicampeões mineiros, mano. Eu fico surpreso com isso. É uma incapacidade tão grande, né? Que triste. Eles sempre fazem um time bom e cagam ele inteiro no ano seguinte. Fico surpreso. Ah, mas isso aí é o normal, não só do Atlético, como de qualquer time brasileiro. Ah, não. Veja, o Cruzeiro foi muito, cara. Ele se manteve por 2 anos. Não, mas a maioria dos times brasileiros pelo menos se mantém, cara. O Atlético precisa ter um gap aí, velho, que os anos seguintes sempre são uma bosta. É, então vamos lá. Próximo, Brasil ganha ouro olímpico. Ah, nunca. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Esquece. E se acontecer, vão derreter as medalhas que nem fizeram com a taça aí. Você com a Julia de Bia. Cara, tipo, isso nunca vai acontecer. Tipo assim, é tão bizarra essa sequência que o Brasil é capaz de perder pra Nova Zelândia de 3-0 no meio de uma quarta de final, tá ligado? Mas não vai acontecer isso. Você perdeu pra Jamaica. Cara, o que acontece com a seleção olímpica? Atualmente eu entendo, realmente, o time não é bom. Mas, pô, teve uma geração foda do Brasil olímpico, tá ligado? Mas os caras cagavam, mano. Os caras, sei lá, tô ganhando sei lá quanto, jogando no Flamengo, o time foda do Flamengo. Os caras tão querendo saber se seleção olímpica. Tão cagando. Tão cagando. Ah, mano. Sei lá, se fosse, sei lá, o Romário fazendo gol pra caralho aí no Vasco, vou ligar pra seleção olímpica. Caralho. Sim. Velho, só pensa o seguinte, em 2008, quem tava na seleção olímpica? O Ronaldinho, porque ninguém sabe. Mas eu sei, sabe, porque ele tava lá pra comer umas pepecas chinesas, velho. Só pra isso que ele tava lá. Era pra levar, né, pagode pra China. É isso que ele quis, né, mano? O Ronaldinho é isso, é inovação. Ele vai mudar sempre. O Ronaldinho, ele nunca tá contido, ele não tá satisfeito. Nunca, ele sempre quer mais. Não quanto a futebol, mas quanto a pepecas. Que é... Isso aí, cara, o Ronaldinho é um exemplo. É um exemplo a ser seguido, né, pela sociedade, eu acredito. A lenta. O rei das bundas, Ronaldinho Gaúcho. Aí tem o outro. O Internacional também conquistou o Campeonato Brasileiro. É, brasileiro pro Internacional agora, só os DVD daqueles brasileiros antigos que ele tem mesmo. Ah, só no Bomba Pet. Mano, o Internacional, a grande questão por mim é que quando era pra ele ganhar um brasileiro, o Corinthians foi lá e roubou. Cara, acontece. Mano, o Marcelo nem contesta. Ele... Ah, por isso, mano. Por quê? Só aceita que a realidade. Pensei que ele ia bater no peito. Ele falou, só acontece se você se... Não, mas em mesmo, porra. Que é roubado, é timão. É, isso mesmo, foda-se. Bem, mais um aqui. Botafogo e Fluminense campeões da Libertadores. Ah, não, isso nunca vai acontecer. Não, o Botafogo é campeão de qualquer coisa, na realidade. Não, mas olha só, esses 30 anos ali, no meio disso, Botafogo foi campeão brasileiro, então milagres acontecem. Né? Então, eu podia colocar ali também, Botafogo pra pagar a própria conta. Também nunca vai acontecer. Ah, não, isso aí fudeu. Aí fodeu. Aí não tem jeito. Você não tá brincando com essa impossibilidade. Não, você tá fora da realidade. Você é mundo paralelo. Até porque a conta do Botafogo é um PIB de um país desenvolvido europeu, cara. Porra. É tipo assim, eu acho que se a gente pegar a conta do Botafogo, reinverter em saldo positivo, a gente jogar pra Grécia, a gente salva a Grécia. Não, você salva a Grécia, salva o Brasil, mas alguns países aí, mano. Mano, se a Alemanha chegar, comprei a dívida do Botafogo, a Alemanha afunda, cara. Crise na Alemanha. Sabe o dinheiro que tem guardado no Bayern de Munique? Não paga a dívida do Botafogo, né, mano? É. Ele tem que vender Robben, Ribéry, vender todo mundo, irmão. Caralho. Pagar essa conta é complicado. Cara, aí tem aqui a segunda Libertadores do Flamengo. Olha só, eu na realidade, eu queria estender pra uma coisa. O Flamengo realmente ganhar os títulos que eles dizem ter. Porque eles nunca vão chegar nessa porra. Eles estão criando cada vez uns números mais idiota, mano. Que eu não tô entendendo. Olha só, é simples. Pensa pela situação lógica. Você tem... porra, sei lá, bota aí. 40% da população brasileira torce pro Flamengo. Vamos dizer que todo flamenguista pai mentisse pro filho. Em 3 gerações, todo mundo vai achar que isso é verdade. Cara, eu só isso que... é 1984 flamenguista? Caralho. É. Foi o Flamengo que torna o Big Brother. caralho, em 1984, Flamengo isso. Cara, eu só vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu acho escroto pra caralho o time do Flamengo, velho. Porque eles falam, você é grande pra caralho, maior torcida do país, o caralho. Eles não têm título pra corroborar e eles ficam inventando, mano. É muito triste. Daqui a pouco eles vão falar, nossa, a gente disputou em 71 um amistoso com o Chivas. É tipo a Libertadores. Ah, velho, na moral, vou ser mais sincero. Vira e fala assim, qual é? Nosso grande ídolo é o Adriano, eu vou respeitar. Mas vira e fala que, porra, joga contra o Chivas, foda-se. Né? Porra, vira e fala, não, porra, Adriano... Vira e fala assim, ó, ganhamos a Copa do Tráfico do Rio de Janeiro, Vila Cruzeiro é nós, porra. Exato. E respeito. Caralho, é isso. É mesmo, 3 gols de Adriano. Porra, com certeza. Não, 3 balaço do Adriano. Balaço, não é gol, balaço. Ai, caralho. Mas vamos lá pro... Agora entendi. Agora entendi como é que é a Copa. Exato. Tava rolando aqui pertinho no Jordão a Copa do Adriano. Olha só, vamos pra próxima. A Ponte Preta ganhou um título. Aí! É, não. O título da Ponte Preta é sacanear o Corinthians e o Palmeiras. Exato, a Ponte Preta, o título dela é sacanear os outros. É tipo Chapecoense. Ele não precisa ganhar nenhum título, é só ele continuar dando goleada nos times grandes. Não, mas, cara, eu queria muito que a Ponte ganhasse aquela Copa Sul-Americana, cara. Porra, é muito engraçado. Um time que nunca ganhou nada na vida. Primeiro título internacional, cara, parabéns. Cara, e a Ponte Preta é tipo o time mais velho do país, tá ligado? Como pode? Eu só espero que o primeiro título dela seja uma Libertadores, que aí vai ser foda pra caralho. Caralho, é foda, é triste, Black Bridge. Aí temos aqui um referente a algo que não é o futebol, que é os Knicks ganharem a NBA. Ah, isso tá longe. Está longe. Tá longe pra caralho, puta. Caralho, leve considerando. Você não entende basquete. Mas o Knicks, ele não é que ele não ganha NBA. É que ele tem ficado em último na NBA. Tipo, é um pouco distante, assim, distante demais. Sabe? É triste. Tipo, os Jets voltando a ser grandes no futebol americano. Ou então o Jacksonville Jaguars ganhando alguma coisa no futebol americano. É, tipo o São Paulo ganha clássico em mata-mata, é. Coisa absurda. Tipo isso. Coisa... É tipo São Paulo ganhar uma Copa do Brasil, tá ligado? Exato. Isso aí nunca também. É, isso aí vai ser difícil, tá ligado? O São Paulo ainda pegou um combo na Copa do Brasil, que é clássico, mata-mata, Copa do Brasil, puta. Tudo contra. Tudo contra. É, aí tem um aqui da MLB, de beisebol, os Cubs ganharem a MLB. Foda-se, ninguém liga pro beisebol, né? Quem liga pro beisebol? Bem, mas agora a gente tem uma coisa interessante, o Barrichello ganhou a Fórmula 1. No videogame. Hoje não, hoje sim. Isso é o maior título que alguém pode ter, cara, essa narração. E sabe o que é triste, cara? É que assim, o brasileiro nunca vai aceitar o Barrichello. Nunca, porque ele nunca ganhou um título. Mas é muito triste isso, porque ele corria bem pra caramba, mano. Mano, você ficar em segundo na época do Schumacher é tipo você ganhar a Fórmula 1. Cara, eu achei que você ia só fazer a piada, cara. Eu pensei que você só ia fazer a piada e tal e deixar passar, mas você tinha que contar essa história. Tava aqui já pensando, hoje não, aí você veio com essa história aí, hoje sim. Cara, a realidade é a seguinte, cara, eu acho o Barrichello um ótimo piloto, um excelente piloto, inclusive, um dos melhores, que infelizmente nunca ganhou o título, é triste, coitado do Barrichello, não te acho lento, sou um dos poucos aí, tamo junto, cara. É nóis. Me convida pra jogar. Mas e aí, você contra ele do Gran Turismo, quem ganha? Eu, cara. Eu não acho lento, mas tá o meu patinho. cara, no Gran Turismo eu me garanto, moleque. Mas aí, no. E no esqui, quem ganha? Ele ou o Schumacher? Nossa, irmão! Porra, Eru Marques. Eru Marques, vamos lembrar dos limites? Eru Marques. Caralho, eu não quero excluir esse podcast de novo. Caralho, eu acho que é o único momento que o Barrichello ficou feliz de chegar em segundo. Caralho. Não, hoje não, hoje não. Hoje sim, hoje sim. Inacreditável. Caralho, vamos pra próxima, cara. Puta merda. Corega que mata! Steven Steiger é representado em boneco nazista. Foda, né, cara? Caralho. Puta merda, eu só fiquei triste porque eles tiraram de circulação, mano. Agora é edição limitada. Só pergunto uma coisa: o boneco viu uma cordinha e se você puxar essa cordinha, ele começava a gritar: Xoxana! Xoxana! Eu revoar, Xoxana! Aí seria genial, velho. Puta que me pariu, seria genial. Cara, parece que uma empresa chinesa, aparentemente, criou vários bonecos do Schweinsteiger vestindo vestes nazistas, cara. Eu não sei. Na verdade, eu sei por quê. Porque ele é alemão. Né? E essa é a piada. Ele é nazista e gosta de matar judeu. Né? E eu gostei, eu achei legal. Acho que podia ter ele, boneco nazista, tá ligado? E nas estrelas podia ter 7-1 no peito, assim. Ia ser da hora, cara. Cara, não só com ele, mas com vários aí. O Noia. Eu daria um bom boneco nazista, cara. Também, né? O Noia nem é alto pra caralho, né? Parece realmente um nazistão. Podia fazer um teatro de Muppets, tá ligado? Só de bonecos nazistas. Exato, mano. Nossa, ia ser muito legal. Aí você pega todos os negros da seleção brasileira, curvados pra eles, né? Esse conjunto bacana, né? Tá ficando negro essa porra. Tá ficando escroto. Hoje não, moleque. Hoje não. Hoje não, hoje não. Hoje sim, hoje sim. Vamos pra próxima notícia. Gol! Era o Marx, por favor. Você mesmo pode falar dessa notícia. Calma aí que eu tenho que achar ela primeiro. Porra, caralho! Você que se lançou essa merda! Vai tomar no seu cu! Demente, filha da puta! Tá todo drogado também. Já tá todo sequelado esse filha da puta. Cara, só uma notícia. É só uma notícia especial no meio do podcast e ele não consegue. Caralho, ele seleciona, ele que pega. Todo bloco de notícias foi voltado só pra esse momento. E o filho da puta não tá preparado. Sequelado do caralho, filho da puta. Caralho, você vai de surpresa, que... caralho. Não é de surpresa. Essa porra desse bump vencido que tu tá bebendo aí, filha da... É a última notícia, não tem mais notícia, caralho. Só sobrou essa, que surpresa, mano. Tá, mas ia adiantar, caralho. Não, não ia ter, só essa. Ah, toma no cu, você contou a notícia do Getafe. Ah, mas toma no cu, babaca, como é que você deixa fora... Como é que você deixa de fora o bet do Getafe, cara? Eu não ia deixar, eu tava enganando o Eru Marques, caralho. Porra! Tá bom, notícia. Getafe cria seu próprio Tinder para aproximar relações entre torcedores. Pronto, vamos comentar essa. Toma seu cu, Lucas. Porra, notícia é foda. Filha da puta. Eu ia deixar, eu só tava tentando te enganar, mano. Caralho, que merda, mano. Mano, mas porra, que notícia que... foda, mas cara. Mas peraí, será que as torcedoras do Getafe são gatinhas, viado? Se não, eu baixo, hein? Pô, é, do Getafe, não pode, mano. Não. Mano, sei lá, velho. Eu não sei como é que tá lá a população. Pô, mas espanholazinha aí, pá. É, espanholazinha, as latininhas, assim. Dizem que tem o fogo, né? Né? Né? Ah. Né? Né? O pessoal aqui tá todo... Será que hoje sim? Eu não. Eu tô fora dessa. Eu não posso, não. É. Minha mulher, tu não pode, eu tava todo bobalegue aí um minuto atrás. Ou vai tomar no seu cu, vou te derrubar. Você quer ter outro momento pra cortar do podcast? É isso? só pra constar, eu já tô pensando em cortar do piada do Bruno Marques já. Que esse cara não tem limites. Não puxa esse assunto. Olha só, eu acho que assim, a ideia é interessante, mas eu acho que copular pra você ter torcedor vai demorar um pouco. Cara, estratégia mede longo prazo, porra. É, de longo prazo. Mas pensa pelo lado bom. Vai dizer que sempre quando tu tá conversando com uma mina ali assim e tal, ela vira, pô, tipo assim, no meu caso, pô, sou flamenguista, então tipo. Cara. Ah, fazer o quê? Velho, eu acho que assim, realmente é um impedimento, tá ligado? É. Você tem uma mina que não torce pro seu time. Mas assim, também não é muito comum eu chegar lá na mina e falar, ela fala, nossa, eu sou São Paulino. Eu falei, caramba, vamos fazer um bebê? Eu não costumo chegar falando isso de uma vez, entendeu? Sim, não é muito vai comum. Que qual? Às vezes, né? Vai saber, né, mano? Mas assim, eu tô muito disposto a fazer um bebê. Entendeu? Assim, então, tu vira assim, então, tu sabe de puxar? Só que assim, eu não vou pagar nada, você só empuxa só. Só empuxa. Mas ó, a garantia é, ele vai ser São Paulino, não dá pro jogo. Exato, porra. Não, é isso. Se bem que na torcida do São Paulo é meio difícil, né, mano? Puta, é verdade, cara. Não esquece, daqui pra não funcionar, não. Ia ser tipo, sei lá, como é que é o nome daqueles aplicativos de gay, cara? Puta, não sei, mano. Eu realmente não sei. Devia saber, viu? Tá errado. Devia saber, puta, é verdade. tô decepcionado aí, torcida tricolor, mano. Sinto muito aí, mas é o Munku, é nóis. Então é isso. O Getafe criou o Tinder pra criar novos torcedores. O quão idiota eu acho essa ideia? Bastante. Mas tudo bem, não importa. Cara, porra, Geta Tinder. Bem, então é isso, vamos pro próximo. Se você não falar direito agora. Sério. Tá bom, cara. Traficante aceitava cartão de crédito e cheque. Olha só, finalmente. Eru Marques já apresentou no último prorrogação, né? As formas, né, de inovar, né? Dentro do tráfico, né? O sabonete motel, por exemplo, né? Que é uma fórmula aí que a gente tem, né, no marketing. Como é que é? É inovação. Inovação é a chave pro sucesso do empreendedorismo, né? Isso aí. Inovação é a chave do empreendedorismo, cara. Se você quer crescer, você tem que inovar. Exato. E qual que é o sentido disso aí, no marketing? Ah, isso agora o sentido é diversificar os meios que você pode ser pago, cara. Facilitar, dar praticidade à vida do seu cliente. Exato, né? Até porque ele já tá se drogando, ou seja, ele não tá muito bem mentalmente, né? Então, até você pode digitar, sei lá, ele comprou um pote 10, você pode digitar 100, ele não vai ver, ele não vai saber, ele tá doidão. Então, é só lucro. Então, é só lucro. Mas eu não acho que quando você esquecer a senha, cara, vocês já conseguiram implementar pra ter leitura biométrica ou possível? É claro, aqui é alta tecnologia, irmão. Aqui é alta tecnologia. Mano, tudo roubado dos mais conceituados laboratórios de tecnologia do país. Olha só, eu gosto de ver que o Eru Marques, ele realmente está se dedicando a estudar cada vez mais a cultura do tráfico. Para trazer pro podcast. Cada vez mais o tráfico está sendo bem representado aqui no podcast Prorrogação. Tô vendo que é um conteúdo muito útil, nunca vai causar nenhum tipo de problema com a justiça. Nunca. Até porque O que a justiça tem contra o empreendedorismo, cara? Exato, eu não sei. O Marcelo D2 falou a mesma coisa. Entendeu? Vai saber. Mas é isso, eu acho que é a dica importante. Acho que todo mundo tem que ter tá a par aí. Então, se você for comprar droga, não vai comprar droga de qualquer um, dá dinheiro na mão, não tem certificado, não tem nota fiscal. Por exemplo, aqui em São Paulo, vai comprar crack, já pede a nota fiscal paulista, abate no IPVA. Bate no imposto, pô. Aí ano que vem você paga mais barato sua casa. Exato, exato, né? Ou o que você sobrar da sua casa que você vai vender, né? É, que você não vendeu, né? Pô, claro. É, paga mais barato seu papelão aí. Seu cardboard bonito. Né, aquele seu colchão de flanela escrota lá, aquela flanela que eu não sei como é que funciona, estranha, cinza. Né, que eu não sei o que é aquilo, coberto não, aquilo não é tecido, mano. Aquilo parece chumaço de rato, foi esticado. Mas é isso. Então é isso aí, se esqueça da segurança, empreendedorismo, sempre ensinando as dicas do Eru. Né, então siga as dicas do Eru Marx se você quer aí. Viver bem do tráfico, né? Mas não quer concorrência, porque aí o Eru mete bala. É isso aí. É isso aí. Então é isso, vamos embora. Quem faz futebol? Vamos lá, falar um pouco de futebol, começar falando um pouco de seleção brasileira, né? A gente já chegou a comentar aqui um pouco das eliminatórias, o quão ruim é a seleção, blá blá blá blá, a gente fala isso todo o tempo. Teve escalação da seleção brasileira, a gente geralmente comenta aqui, né? Que basicamente é discordar de um monte de coisa. Então a gente vai anunciar aqui os novos anúncios do Dunga, vamos discutir aqui o que aconteceu. Temos aqui no gol Alisson, goleiro gato. Cássio do Corinthians e Jefferson, o Jeff Mita, Jeff Niga. O Cássio é pra contrabalancear a beleza do Alisson, né, cara? Exato. Com certeza, claro. Tava bonito demais, né? Tinha um negro maravilhoso, o Alisson. E já é demais, né, mano? E é tipo assim, é pra manter o ar rarefeito quando o pessoal da Venezuela chegar pra jogar aqui no Brasil. O ar rarefeito é foda. Vocês acham justo, cara? Porque eu não vi motivo no Cássio, honestamente. Não, eu já vi motivo do Cássio há um tempo atrás ser chamado. Agora, hoje em dia, tem... Assim, na minha opinião, tipo, o Jefferson é o melhor goleiro do Brasil, no Brasil, há algum tempo. Entendeu? Só que... E tem um goleiro que poderia desbancar o Jefferson, que ele tá mais caro pra mim, que é o Diego Alves. Ponto. O Diego Alves, ele... Pra mim, atualmente, ele é... Ele seria a escolha ideal. Mas ele não tá à disposição. Então, não tem como colocar, entendeu? O que me falta é uma confiança, assim, de um terceiro... Porque, assim, você tem dois goleiros, na real. Você tem um e outro. Minha ideia é que vai ser Jefferson e Alisson. Eu sempre acho uma interessante ideia você ter como terceiro goleiro um goleiro mais experiente, tá ligado? Não você ter... Assim, o Jefferson já é mais experiente, tá ligado? Mas eu tô falando de um goleiro com realmente base de campeonatos, de vitórias e tal. Que seja o Júlio César, que eu acho que tá bem, tá ligado? Eu não veria problema, assim. Ou até mesmo o Diego Cavalieri, que eu acho que vem jogando bem... Bem estável, constante já há muito tempo, tá ligado? E perdeu chance na seleção, não sei por qual motivo, tá ligado? Mas pra mim, assim, goleiro não vem sendo o problema da seleção. Acho que dos problemas que tem, goleiro é um dos menores. Agora, zagueiros. Miranda. Vamos falar de problema agora, vamos né? Vamos falar de problema. Miranda, Marquinhos, Davi. Gil. Moleque, a piada já ficou velha. Vai, não, vai, cara, eu não tô fazendo piada, eu realmente sinto isso. Cara, então, isso eu... entende, cara. Mas tipo, porra, ele tá machucado, já tá bom. Não, ele então machucou. Fala assim, mim. Cara, eleito por mim o melhor zagueiro da fase de grupo. Vai da tomar Copa, no seu vai. Cu. Tá afim de cair da chamada? É isso? Eu tô entendendo? Não, tô só. Cara, eu vou falar pra você. Não tem essa. A discussão do Davi Luiz passou porque ele é ruim, ele não deveria estar na seleção. Ponto. Ponto, simples. Ele machucou. Pra mim ele podia morrer. Perder a perna. Não, ele podia perder as pernas, sofrer. Ele podia sofrer. Acho que ele podia sofrer aos poucos, saca? Sabe a perna retrair? Começar a enrolar pra dentro, assim. Ele podia sofrer. Nossa, tipo o curioso caso de Benjamin Button, né? Nossa, ele podia virando uma criancinha pequena de novo. Podia ser muito triste, tá ligado? Sei lá, o fato de ele nunca ter comido alguém, tipo, destruir ele, saca? É, podia ser isso, cara. Cara, isso já destruiu ele, cara. Já destruiu a vida dele, né? É, já destruiu ele, destrói a vida do Trilho todo dia, caraca. Eita, mano. Porra! Eita. Do coma, quer dizer? Ô, não, não é do Trilho, ainda é mais no Trilho, já é do coma. Caralho! Porra. É, cara, mas eu tô vendo assim, o Dunga tá testando isso, eu acho que ele vai fazer, que é deixar Miranda e Marquinhos de titular. Ah, se Deus quiser, por enquanto. Mas o Davi Luiz tá machucado, falando sério. Tá ele não jogou o último jogo. Não jogou. É, só que a questão é que até o próximo jogo dessa seleção ele vai estar de volta. Alguém quebra a perna dele de novo. Cadê o Michel Salgado nesse momento? Cadê o Salgado nessa hora, né, mano? Cadê? Pô. Que triste, né, mano? Não, tipo, você quebrar a perna do Juninho Paulista é tranquilo. Agora do Davi Luiz ninguém quer. Exato. É, vamos lá, laterais. Danilo, Daniel Alves, Felipe Luiz e Marcelo. Ah, não tem problema, não. Não, justo. Tá ok. Eu poderia tirar o Daniel Alves pra colocar o Fabinho? Poderia. Mas não faz muita diferença, não. Tá bom. Tá ruim, não. Tá ok. Lateral, a gente tá bem até. Né? Tá bem até demais. Eu só queria falar que eu fiquei inconformado que houve uma declaração de que de alguém aí da mídia esportiva televisiva falando que acha que o Marcelo é melhor que o Felipe Luiz até na marcação. Caralho! Esse aí tá entendendo da flor, né? Porra, esse aí é bom, hein? Esse aí, ele quer se juntar no bonde do Marcelo Putão, mas ele não consegue. Caralho, até na marcação, meu amigo, você tá com um problemão aí. É, então vamos lá, meio campistas. Aqui só tá selecionado meio campistas, tá? Não tá separado em volante, o cara. Luiz Gustavo, Fernandinho, Elias, Renato Augusto, Oscar, Lucas Lima, William e Kaká. Eu vou falar. Primeiro Elias, faz sentido. Oscar, faz sentido nenhum também. Kaká também não. Nenhum dos três. Faz menor sentido pra mim. Não entendo. Elias joga bem no Corinthians, a nível de Corinthians, tá ligado? Seleção brasileira, não serve. É que tá, cara, o Elias faz uma função de estar lá na frente no Corinthians. No Brasil, na seleção brasileira, não botam ele pra fazer isso, botam ele pra ficar marcando, pô. O Elias não sabe fazer. Não, e se pra fazer, pra ele... Ah, mas o Elias tem que fazer a função de ir lá, chegar lá na frente, o Fernandinho já faz isso. Mano. É, cara, então não faz sentido. Não faz sentido levar ele para o que ele faz agora e não faz sentido levar ele pro que ele normalmente faz, cara. Exato, porque assim, eu falei, eu acho muito mais sentido você levar... Leva o Luiz Gustavo, realmente, é bom você ter um volante de contenção que sabe marcar e tal. Leva o Casemiro no lugar do Elias. É muito melhor, é muito mais opção. O Casemiro consegue jogar de meia, tá ligado? Não só de volante, ele tem muito mais recurso, tá ligado? E no Real Madrid tá mostrando que consegue marcar e marcar pra caralho, tá ligado? Então assim, não tem, tipo, eu não entendo, não faz sentido. A realidade é que todos os volantes aí, eles só tem uma função, marcar e é isso, né? Dunga é assim que vai funcionar. O Oscar, não sei o que ele faz. Honestamente, eu não entendo, eu não sei. Acho que ele assiste o jogo do meio lá no meio do campo lá e passa algumas coisas. Porra, eu acho que o cara tá se deslocando muito aqui pela direita, sei lá. Alguma coisa assim, cara. Ele só assiste, cara. Cara, eu tô achando... Porque se você parar pra pensar que o melhor lance dele nos últimos tempos foi um lance em que ele não tocou na bola... Realmente, esse cara tá indo bem pra caramba. Lucas Lima é merecido. Tá certo, o William não tem motivo pra tirar. Kaká é... Cara, o Kaká é bonito. Não entendo. Mas já passou o tempo, né? E já cara, temos tem Alisson. Tem que ter um upzinho. Cara, já temos cara, o já Alisson, temos Alisson, já substituiu. Ah, assim ajuda a Laura. Ajuda a Laura, talvez seja isso, né? Ajuda da Laura que eu falei, não sei. É, agora vamos comentar, atacantes aqui. Douglas Costa, Neymar, Hulk e Ricardo Oliveira. É, eu ia discordar, mas não discordo do Hulk. Acho que faz sentido. E o Ricardo Oliveira. Eu não acho que ele seja ruim, não vejo problema. Eu só acho que se você vai levar um atacante, que você leva um atacante mais novo e que seja melhor. Porque o ciclo do Ricardo Oliveira não vai chegar até a Copa do Mundo, né, velho? Pô, é aquilo que a gente sempre fala, né, velho? Tipo, pô, o trabalho do Dunga não é... Pô, é jogo a jogo, né, velho? Então, porra, foda-se, é um saco. É isso que é o problema. Porque, cara, você tá disputando eliminatórias da Copa do Mundo. Como um cara que não vai jogar a merda da Copa do Mundo. Tipo, eu não sei por que você tá colocando esse cara. Ele não vai jogar a Copa do Mundo. Ele não vai ter. Ele não tem idade pra isso agora. Quanto mais lá naquela época. Tipo, o Ricardo Oliveira, ele tá numa boa fase agora. Uma boa fase. Vamos lembrar que ano passado não. E ano que vem ele pode não tá também. Tipo, vai acabar essa fase agora do Santos, a temporada? E na idade que ele tá, é isso. É temporada a temporada, você tem que torcer pro cara tá bem, tá ligado? Ele pode simplesmente não estar. Saca? Não é assim. Não vejo por quê. Aí o pessoal vai falar, pô, mas não tem atacante na seleção, não tem outro atacante. Caô, claro que tem. O Jonas tá jogando bem pra caramba já há muito tempo aí, ninguém nunca fala do cara, velho. Obrigado. Cara, o Dunga, ele vê meia dúzia de jogos, conhece meia dúzia de caras e só pensa em hoje, cara. O cara não deve, sei lá, pensar no que vai fazer amanhã, cara. Porra! A única sorte dele é que ele colocou o Douglas Costa quando ele foi pro Bayern, tá ligado? E agora ele tá jogando pra caralho, velho. Tipo, essa foi a sorte. Porque senão ele podia esquecer o Douglas Costa, né, mano? E aí ia ser foda. Acho muito difícil o Douglas Costa jogando pra caralho. Mas acaba com a piada, né, velho? O que eu falo é que, assim, se o Douglas Costa não tivesse ido pro Bayern, talvez ele tivesse esquecido dele, tá ligado? Essa que é a questão. E agora ele tá se mostrando, infelizmente, né, um excepcional jogador, né? Infelizmente. Filha da puta, né? Compõe bem o time, faz bem sua função, toca bem a bola, é rápido, dinâmico, cruza bem, tem um ótimo chute, dribla bem. Triste. E é nojento, cara, nojento. Triste. É muito triste isso. É, eu fico decepcionado. Decepcionado com um jogador com todas as qualidades. Eu acho que é uma injustiça pro futebol brasileiro. É, decepção. É, então é isso, seleção brasileira. O que a gente espera da seleção brasileira? Bosta, né? Nada. Eu tô cagando e andando, na verdade. Exato. Eu tô comentando aqui porque vocês estão comentando. Pera aí, deixa eu perguntar uma coisa que vocês esperaram. Vocês esperaram uma humilhação em frente à Argentina ou não? Não, acho não. Eu acho que é mais fácil a gente tomar a humilhação jogando contra o Equador do que contra a Argentina. É porque o time é pior porque o time. Ah, contra a Argentina, o time não vai precisar propor jogo, né? Cair no time no estilo do Dunga. Agora contra os outros times, o Brasil precisa propor jogo aí, fudeu, cara. Não, aí esquece. Aí ele coloca 7 volantes e toma gol do Paraguai. É. Cara, é aquele negócio, né? Seleção brasileira, velho. O que você vai esperar? Da nossa eu não seleção. Espero nada, cara. É. Sério, se você chegasse e falasse, resolvi cortar a seleção da pauta, foda-se. A gente tem que comentar, porque vira e mexe a gente tem que comentar da seleção. Porque teve semana aí que a gente nem comentou do jogo da seleção. A gente deixou passar. E olha, não fez diferença. Todo mundo tá cagando e andando. Todo mundo, mano. Caralho. Todo mundo. Até porque. O Brasil não tem problema nenhum, porque a Argentina tá perdendo também, então tá tudo certo, né? Cara, até aí, tipo, vou falar sério, porra, você tá lá vendo estreia do Jürgen Klopp, meu caso, e aí, tipo, tudo para por causa dessas coisas, cara, que inferno. Não, eu não tenho. É chato, sabia? Não. Não, mas tipo assim, lá na Europa você não tem a disputa, tá ligado? Aqui no Brasil, tipo, porra. Mano, saco. Mano, para a parada, eu vou ver o jogo da França, não vou ver o jogo da seleção brasileira, tá ligado? Tipo isso, concordo totalmente. É o que eu vou fazer, mano. Mano, mas foi o que eu fiz, eu não assisti o jogo da seleção brasileira, eu fiquei vendo os outros paradas, mano. Tipo, eu assisti um jogo da seleção brasileira, eu assisti um pedaço do outro, não assisti inteiro do... Qual foi? Eu não assisti inteiro do Chile. Então é isso, tá ligado? É isso. Eu fui assistir o jogo inteiro depois, só pra poder vir gravar o Prorrogação. Foi só pra isso que eu assisti. É, mano, eu nem assisti, cara. Eu já sei. Se eu sou brasileiro, você não precisa assistir, só precisa falar mal. Exato. E tá acertando. E, infelizmente, tá acertando sempre. Né? Então é isso, vamos embora. Que a gente não vai falar de futebol mundial. Por quê? Porque a gente não tá com tempo. O podcast já tá atrasado. Vamos direto pra Champions League, que é o que importa. Não vai ter futebol mundial hoje, por quê? Tô sem tempo. É isso, é assim que funciona. Klopp, porra, tipo, eu joguei coisa pra caralho já, velho. É, então, senão não dá tempo. Ah, mas o Jürgen Klopp estreou, tá ligado? Ah, foda-se. Ah, não, foda-se. Você matou dois jogos. É, o elenco do Liverpool continua uma merda. Você concorda, né? Não, o cara é bom técnico, não é milagreiro também, porra. Não é assim, não é Jesus os técnicos. Não, né? É Jesus, porra. Não, nem Jesus dava conta. Nem Jesus dava conta. Essa nem é... Douglas Cachaça dava conta, irmão. Exato, é bem isso mesmo. Mas vamos lá. Champions League. O impossível aconteceu. O Arsenal ganhou. E do Bayern de Munique. Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. O que eu fiquei mais triste é que o Cruyff, no momento de glória dele, não apareceu. É triste. Mas relaxa, vai passar mais 35 anos sem ganhar essa porra. Então, mas eu vou falar uma coisa pra você. Isso daí é só pro Arsenal pegar o terceirinho lugar. Não, isso aí é só pra eles passarem e perderem na oitava de final. Eles não vão passar. Eles não vão passar. Continuam em último na tabela. Ah, velho. Eu não duvido que eles passem, mas tipo, ia ser legal eles não passarem. Ia ser legal eles ficarem em quarto pra ficar fora logo. Timinho de merda. Você sabe que pra eles passarem, eles precisam ganhar, tipo, todos os próximos jogos, praticamente. Puta, cara, o que não é impossível. Tirando o jogo contra o Bayern, cara, eles não vão ganhar. Olympiacos é assim. Contra o Bayern é complicado, mano. O Bayern, quando ele toma, sei lá, ele sofre um resultado ruim fora de casa, dentro de casa ele mete 7, irmão. Exato, aí vai o saldo. É, não tem outro resultado pro Bayern, né? Tipo assim, perdi fora de casa 7. Exato. Mano, não tem outro resultado pro alemão, mano. O alemão é o catiço. O catiço. Cara, eu falo pra você, esse jogo foi 2-0. Mas foi uma bela cagada, velho. Porra, primeiro tempo foi só o Bayern de Munique, foi 500 passes contra 60. É, o Lewandowski perdeu o gol na cara do gol. O Bellerin ficou de 4 pro Diego Costa. Pro Douglas Costa, quer dizer. Diego Costa é o do time sem história. É, entendeu? Cara, foi muita chance perdida, cara. Muita chance perdida pelo Bayern de Munique. O Arsenal jogou naquele negócio. Segura o jogo... E aproveita a chance que tem. E assim, primeiro gol que teve do Giroud, o Neuer saiu mal pra caralho do gol, tá ligado? Eu acho que o mais cagado que o Arsenal ganhar é o Neuer ter falado feio desse jeito. Nossa, foi muito... Mano, você viu como ele sai com as mãozinhas pra cima? Nossa, ele sai voando, velho. Ele sai catando todas as borboletas que não existem e vaza, tá ligado? Eu não sei pra que ele fez aquilo, mano. Eu não sei. Saiu errado pra caralho e você deu o gol. O jogo podia muito bem acabar 0-0, não ia dar em nada, tá ligado? Joguinho morno, igual acabou do Paris Saint-Germain com o Real Madrid. Joguinho de comadre. Nossa, que jogo horrível aquele, cara. Eu chamo de jogo de comadre. Nenhum dos times parecia querer jogar. Os dois times. O time do Real Madrid todo fudido, né, velho? Nossa. Todo fudido. O que me surpreende é o Casemiro. Ele vai ser titular absoluto dessa porra, né? Porra! Eu também sei, velho. Porque tem Modric, tem uma porra de gente ainda. O Modric tava no banco. Eu sei quem que é Modric. Ele não vai ser banco. Ele não vai ser banco. Não, quem é Modric perto de Casemiro? Não, não. Ele colocou o Modric, mas manteve o Casemiro, mano. Não, eu sei que foi, mas também, cara, olha só, o time do Real Madrid tava sem Benzema, sem Ramos, sem Bale, tem mais gente aí também faltando. Sim, mas eu, no outro jogo, que antes, quando eles estavam jogando, eles deixou o Casemiro de volante central só jogando com todo mundo. Liberar o Kroos. Cara, eles... Precisava liberar o... Qual que é o mesmo nome do moleque? Pô, o Reza, você é Gessé? Não, do São Paulo, cara. Ele usou quando o moleque no São Paulo, deixa quieto. Ah, esquece. Mano, eu acho que assim, o Casemiro ele tá se firmando bem, tá ligado? Porque ele tá jogando bem. Tá jogando bem, muito bem. Tá mas ligado? Ele joga bem, tipo, a posição não. Que ele tá, ele faz bem, cara. Ele é um bom primeiro volante. Mas é uma posição que o Real Madrid tava se matando pra achar alguém e o Casemiro tá lá, mano. Não, mas tipo, pra mim o Casemiro vai ser a reserva do Toni Kroos ainda, porque Toni Kroos é o primeiro volante do Real Madrid, tipo, não tem o que fazer. O Casemiro pra mim marca o melhor. Uma hora o Modric vai se quebrar de novo, e aí o Casemiro entra e é foda de novo. É. Ele tá lá pra isso, cara, pro Modric poder se quebrar em paz. Modric se quebrar em paz. Fora isso, o PSG é horrível com o Cavani, mano. Nossa, nojento. Nossa, o Cavani não faz nada, mano. É um inútil em campo. Cavani é um poste, cara. Mas foi o que eu te escrevi, cara. Porra, vai dizer que você não queria dar um rolê em Paris, porra. Cara, Cavani é isso. E o pior é que, assim, a gente fala... Eu não tô... Eu já desisti de falar do Luquito. Eu tô falando do Pastore mesmo. É um absurdo. É um absurdo você tá lá. De Maria de um lado e o Cavani do outro. O Cavani, ele destrói o ritmo do ataque do Paris Saint-Germain. Vê o Matuidi... Um demônio negro maravilhoso, tira todo mundo, aquele puta pra caralho, joga pra caralho, faz a tabela com o Thiago Mota, coisa bonita, tá ligado? Aí vai a bola, para no Cavani, o ataque acaba. Eu acho que botando aí o Cavani pra jogar, o PSG tá cavando a própria cova. É ruim a piada. Eu sei. E ela é real. O triste é que ela é ruim e é verdade. Não é nem uma piada só, é a piada literal. Porque é verdade. Realmente, é uma... É... Mano, que triste. Que triste. Que triste, cara. Eu fico triste com isso, tá ligado? Mas tudo bem. Aí eu gostei do Aurier na lateral direita. Tô gostando dele na lateral direita, mas tudo bem. Fora isso, foi um joguinho de comadre, ninguém quis muito bem jogar. A gente teve os jogos inúteis, Galatasaray, foda-se com o Benfica, ganhou. Olha só, Benfica, não é mais nada. Cadê o Talisca? Não tá mais aí. É, Shakhtar e Malmo, Shakhtar é tão merda que perdeu pro Malmo. Parabéns, parabéns. PSV e Wolfsburg, olha o Wolfsburg voltando a ganhar. Eu acho que o Carlos tá roncando. Eu também acho que o Carlos tá dormindo. É, mas a gente tem que fingir que não, né? É foda, né, mano? É foda. Eu gostei do Vos porque que eles tentaram mudar a formação, inverteram o Draxler. Achei que fez sentido. Funcionou. O time do PSV não é muito bom, tá ligado? Eu não... É que assim, pra jogar contra o Manchester, né? Ah, cara, qualquer time holandês hoje tem problemas, cara. Então, não se espera muito deles. Mas, assim, pra quem começou mal, assim... Não mal, assim, mas um pouco inconsistente... Wolfsburg já tá líder do grupo, provavelmente vai passar em primeiro, tá ligado? É, até porque... Até porque é melhor do que todos os outros, né, cara? Muito melhor. É muito melhor que todos os outros. E, assim, eu falo que, assim, o Manchester... O Carlos tá dormindo agressivamente. Caralho, tá rogando agressivamente. Nossa, agressivamente, senhora. Tá foda. Tá foda. É, até porque o Manchester é aquele negócio. Nossa senhora, mano! Caralho! Não tem condição, não. Tá dormindo pouco. Caralho! Tá dormindo pouco. Maluco, peguei no solo fudido. É, a gente percebeu. Percebemos. É, nossa, foi foda. Não, mas agora põe aí a arte do rolinho, cara. Então, vem aqui, cara. Não, vou porra, sério. Tipo... Não, a gente só tava falando mal do Manchester United. Manchester United... Falou do balão? Cara, Manchester... exatamente. Você quer comentar? Aproveita, você acordou. Ah, beleza, já acordei. Só vou comentar isso, cara. Tipo, o balão que o Martial tomou, cara. Tipo, é muita coisa de criança, velho. Tomei balão, não quero tomar o balão. Tá bom, tomando a bola. Mano, foi triste. É triste, coisa de criança, moleque novo, mano. Foi tomar um balão, botou a mão na bola. Mas assim, o Manchester é aquele negócio. Às vezes, como aconteceu na Premier League lá contra o Everton, o ataque tá bem, dá sorte pra caralho, vai lá, pô, match 3. Se o ataque não tá bem, sei lá o quê, nossa, não consegue se defender do CSKA, mano. É uma tristeza absoluta esse time do Manchester mal armado, que só um demônio. Eu não entendo como o time pode ser tão mal armado assim na puta que eu pariu. O Van Gaal caga a porra da escalação do Manchester. Como é que tu não entende, cara? Tu tá com o Dorival agora. Mano. É verdade. Técnico do Dorival, tu tá com a tua seleção, o Dunga. Claro que você entende. Caralho, eu entendo perfeitamente. Olha só, um bom jogo, surpreendeu ali, foi o jogo do Zenit com o Lyon. Eu realmente fiquei surpreso. Assim, o Zenit já tinha feito outras boas partidas na Champions, né? Que é bem surpreso. Tipo assim, ninguém espera nada do Zenit, não é verdade? Não. Ninguém espera nada do Zenit. Mas eu fiquei surpreso com o Hulk, mano. Porque o Hulk jogou bem. Muito bem, inclusive. E não é aquele bem... Pô, mas o Hulk fez um golaço de longe. Fez. Chutou forte pra caralho da puta que o pariu. Que é o que ele sabe fazer. Mas o que me surpreende é a forma com a qual o Hulk foi escalado pra jogar. Porque na seleção a gente vê ele jogando de atacante, né? Que não é a posição dele. No Zenit jogando de meia. E assim, não é meia qualquer coisa. Não, jogando meia mesmo... Tocando a bola, deu uma enfiada de bola pro segundo gol, mano. Bonita pra caralho, velho. Jogada certinha, velho. Tipo assim, porra. Caralho, mano. Se ele bota ele no lugar do Oscar pra fazer essa função, nossa, o Brasil tem uma chance. Tipo, não é só ser. Ele não é grosso. Ele é grosso quando é colocado pra fazer isso, tá ligado? É só que ele tem essa opção. Se der tudo errado, ele chuta. Ele usa cheater, né, velho? Ele tem um cheat, né? Um caião na perna. É isso que ele tem. Glúteos caião enormes. Caião na perna. Exato. Eu gosto disso. Eu gosto de jogar assim, cara. Do cara que, porra, dá tudo errado. Dá um bicão mesmo. Foda-se. Eu gosto disso, cara. Eu até gosto do Hulk, tipo, ele ser convocado, lembrarem dele. Porque ele não é de todo ruim. Mas, porra, o cara joga... O cara bota o cara pra ser grosso e dá nisso mesmo. O cara é odiado. Exato, é bem isso mesmo. O Chelsea, ó só. Uma bosta. Olha só. Ó, uma bosta mesmo. Foi jogar com um time com mais camisa, como o Dinamo de Kiev, né? Tomou no cu. Já empatou. Cara, mas eu vou falar pra você, o que eu ouvi do jogo, eu vi uma coisa. O Hazard tá tentando o máximo que ele pode, mano. Nossa, ele tá tentando, cara. Ele tá tentando muito, cara. Ele tá carregando essa porra desse time. E mesmo assim não adianta. É foda. É foda tentar carregar um time fadado ao fracasso. O Chelsea... Não. Time fadado ao fracasso, não. Time fadado ao fracasso é o Arsenal. Não, o time do Chelsea tá fadado a ser um time assim. Não, pequeno. Não fadado ao fracasso. Pequeno e fadado ao fracasso são coisas diferentes. O Arsenal é fadado ao fracasso, sim, é. Mas assim, o Chelsea é essa porra, tá ligado? Tipo, mano, o Chapecoense é pequeno, mas é fadado a grandes glórias. Cara. Sim, mas... Mano, o Chapecoense tem mais camisa que o Chelsea. difícil. Os caras, não é difícil, né? Mas realmente, o Dinamo de Kiev tem mesmo. Não, tem mesmo, pô. Clube que revelou o Shevchenko, cara. Exato. Não, o Dinamo de Kiev, não, é muito, muito maior que o Chelsea. Nossa, não é só um pouco, não. É, porra, se o Shevchenko sozinho é maior que o Chelsea, caralho. E é mesmo. Porra, mas muito. Não é pouco, não, cara. É... Na moral, pô, o Chelsea, cara. Chelsea, a gente já tá gastando muito tempo com um time pequeno. Eu acho que a gente tinha falado, tinha falado da Premier League. Não, a gente tá gastando muito tempo com o Shevchenko, é diferente. Exato. Ah, não, tudo bem, aí eu concordo plenamente, desculpa. É porque eu acho que, tipo assim, se é pra falar muito tempo do Chelsea, a gente ia falar muito tempo do Nottingham Forest, que é muito mais importante. Muito, claro. Né, um time campeão de Champions League, coisa que o Arsenal nunca vai ser. Bicampeão de Champions League, coisa que o Arsenal não vai ser nem se ele reencarnar. Nem se o Henry nascer de novo pra jogar nesse time do Arsenal. Nem se tiver dois Henry. Aí não vai ser, né, mano? Mas não adianta nada você ter dois Henrys e um Arsene Wenger, mano. Isso vai ser triste. Olha só, mas falando um pouco de time sem alma e sem coração, tivemos o jogo do Manchester City com o Sevilla, né? É, o Kraft tava comentando isso enquanto o jogo acontecia, né? Comentando primeiro de os torcedores espanhóis esmagando os batedores de palminha, né? Que foi interessante. É interessante ver um torcedor do Arsenal falando isso. Porra, mas o Arsenal já deu umas tretinhas no passado. Já foi mais que um batedor de palminha. Porque hoje em dia é isso, a Inglaterra. É um batedor de palminha. Hoje em dia... Toda a Inglaterra já foi mais que um batedor de palminha. Foi batedor de barra de ferro, taco de beisebol. Cabeça, pô. Brunei aqui eu digo, o Brunei já cansou de bater no Dani. Ah, o Brunei é o único que... Ele não desistiu. Ele tá firme no espírito. Ele é fiel às raízes dele, entendeu? Ele cresceu como um hooligan e vai morrer como um hooligan. Provavelmente uma briga. É. Agora, o Manchester City com o Sevilla foi um bom jogo. Eu gostei muito do jogo do Sevilla. Quando o Crive estava comentando com a gente no WhatsApp que foi injusto a vitória do Manchester City, eu acho que pode ser pela apresentação do jogo do Sevilla. Foi realmente bem, tava aproveitando todas as oportunidades e tal. Mas o que você não pode negar é a qualidade desse time do Manchester City. E assim, você pegou a bala no De Bruyne, o que você espera que o moleque faça, tá ligado? Resolva a porra da partida, tá ligado? E veja só, ele resolveu. Tá ligado? Não... É isso, foi, é isso. Foi, Paulo, é que tipo assim, você está certo, eu não consegui complementar. É simples assim. Tipo, 70 e foda-se milhões de euros gastados em um gol, tá certo. Por enquanto é isso. Não, e sabe o que é pior? Na verdade, todas as contratações do City, a gente já comentou isso várias vezes. O Boni fez uma excelente partida também. Não. Deixa eu só comentar uma coisa sobre o Campeonato Mundial. Uma coisa. Pode. Que é uma coisa que, tipo assim... Pode. Como assim? Como isso é impossível? Como um time toma hat-trick de Sterling? Cara, o Sterling tá bem no Manchester City. Velho, mas o Sterling não sabe chutar. Ele tava bem no Liverpool, só que ele não sabe chutar. Cara, você recebe o passe do Yaya Touré, vem mágica com ele. É totalmente diferente de receber o passe de Lallana Del Rey, né, cara? Exato. Até porque o Yaya Touré joga um pouquinho mais, só. Só um pouquinho. Eu vou dormir, tá? Eu tô quieto que eu não sei o que falar com o meu tapa de questão. Eu não tenho um argumento. Cara, mano... Porra, fala do New Gerrard, cara. Caralho. Velho. O cara tá quebrado. Velho. Ele tá quebrado. Mano, sabe qual que é a parada, velho? Imagina, vem a jogada do Manchester City. Olha só que coisa incrível. Primeiro, o Sanhá vem com a bola, joga pro Touré, que vai trabalhar a bola com o Fernandinho, vai jogar no Navas, que vai inverter no De Bruyne. De Bruyne vai jogar pro Sterling correr, e o Sterling vai cruzar pro Boni. Você tá entendendo por que que tá funcionando? Eu acho que o Sterling tem que chutar errado, como ele chuta, a bola vai pegar no Boni, a bola vai entrar. Mas vira e mexe, os gols do Manchester City são Sterling chutando errado e alguém pegando rebote. não, beleza. E aí tá lá, aí funciona com certeza. Funciona com certeza. Cara, a realidade é que assim, o time do Manchester City, ele é bom, ele tem problemas que é claras, que a gente já citou aqui, que é o fato de... É um time montado único e exclusivamente pelo dinheiro, não... Não consegue ter aquela coisa, aquele grupo que você fala, porra, os caras brigam pelo time, não tem esse sentimento e tal. O Sevilla, por exemplo, que é um elenco muito, muito mais limitado, apesar de ser um bom time, é muito limitado em comparação com o do Manchester City, briga muito, tenta e tal, mas acaba esbarrando naquela limitação técnica, né, que infelizmente vai barrar esses times. E quando você chega num time num campeonato como a Champions League, acaba acontecendo, tá ligado? Não tem como você evitar. É triste, mas é a realidade, né? Agora, um jogo. Pra mim, eu queria deixar por último, que foi o jogo mais louco de todos dessa rodada, que foi Bayer Leverkusen em Roma. Esse jogo foi louco. Algum de vocês assistiu? Não, mas porra, eu estou arrependido de não ter assistido, cara. Só de ver o placar. Quer que eu te passe um link com o jogo inteiro? Eu posso passa passar. Aí. Eu vou te passar. Provavelmente eu não vou ver, mas passa aí. Tá. É, o jogo foi muito interessante, porque, principalmente pela proposta dos dois times. A Roma resolveu, vamos correr, botou o Jervinho em campo. É, vamos correr, aproveitar contra-ataque, rápido, é isso. E o Bayer Leverkusen trouxe uma proposta um pouco mais aberta de futebol, que é o Bayer Leverkusen, é isso, é o time tático, entendeu? Vou aproveitar o jogo mais aberto e tal. Os dois times acabaram jogando pra frente. É, realmente, cara, os times estavam gostando do jogo, tá ligado? Toda hora tinha um ataque de alguém, toda hora alguém tava partindo, tinha chance pra alguém. Só que assim, a Roma deu sorte. Eu vou falar pra você, foi sorte, porque teve um golaço de falta do Pjanic, um golaço de falta. É, teve uns lances assim, falhas da defesa do meio de campo do Leverkusen, que acabaram dando oportunidade da Roma partir em velocidade. É, mas em boa parte o Leverkusen poderia até ter ganhado o jogo, até porque no final o Chicharito ficou na cara do gol. E Chicharito na cara do gol você já sabe, né? Fora. E assim, o jogo foi mais interessante porque começou 2-0 pro Bayer Leverkusen. É, até então o Bayer Leverkusen tava com domínio de jogo. De repente a Roma volta, empata o jogo, vira o jogo, faz 4-2 e o Bayer Leverkusen volta faltando 4 minutos pra acabar a partida. Isso que é um jogo louco, cara. Isso que é uma partida louca. Vai ser o melhor jogo da Champions até o final, certeza. Não sei. Nunca se não, sabe. Mas... Cara, nunca se sabe. É que, tipo assim, foi um bom jogo porque os dois times jogaram abertos. Mas, assim, o nível técnico mesmo da partida, assim... O Jervinho tava jogando bem. O Jervinho tava jogando muito bem, assim. É... E do lado do Leverkusen, o Campio tava jogando muito. É... Muito mesmo, assim. O Bellarabi nem tanto, mas o Campio e o Kramer estavam fazendo uma ótima partida. O Wendel também. O Wendel foi fundamental no time do Leverkusen, tá ligado? Ele abriu completamente o lado esquerdo do time da Roma, que não tava sendo efetivo, tá ligado? Tanto que o gol do Leverkusen sai da jogada do Wendel, que vai até a linha de fundo, tá ligado? É, fez uma excelente partida. É, mas, tecnicamente, foi muito mais um jogo dos dois times se darem ao luxo de jogar mais futebol do que em si pela qualidade dos dois. Eu acho que é possível a gente ter um jogo melhor aí com outros dois times aí das oitavas. Mas eu não vejo os melhores times se dando ao luxo de fazer isso. Porque normalmente quando acontece de dois times muito fora se encontrarem, a não ser que o dois tenha uma proposta muito clara de jogo, tipo assim, de jogo rápido e aberto, um deles sempre se propõe a ficar mais na defesa. Por exemplo, se algum time for entrar o Barcelona ou o Bayern de Munique, o outro time vai automaticamente ele vai se propor a jogar um jogo mais fechado, tá ligado? Isso é meio foda. A minha esperança, meu amigo, é o Wolfsburg no mata-mata. Porque eles são loucos. Entendeu? Eles eram mais loucos. Eles eram mais agora loucos, mas eles estão melhorando, eles estão voltando. Estão voltando, eles estão se ajustando ainda. Estão melhorando. Tão dando jeito já, né? Já nessa parada, tá ligado? Eu tô na esperança, tô achando que vai dar certo, tá ligado? É isso que eu espero, acho que vai dar certo essa parada, vai dar. E é triste que o Mönchengladbach voltou a jogar bem, mas agora não tem mais chance. Porque pegou um grupo bem difícil. Mas desde o início a gente já sabia que já seria assim. Esses caras não começaram assim, tinindo, totalmente acertado, já não daria. Ah, assim, eles ainda... Sei lá, cara. Não, é muito difícil. Pra torcer pro... Não, tipo assim, o grupo, ele meio que se acertou, né? Porque houve um empate, né? E o Siri ganhou. O Siri que tinha empatado as duas primeiras rodadas, falou e ganhou. Mas, porra, tá meio tenso. Sim. É isso, tá ligado? Champions League, é isso que a gente tem pra comentar pra hoje. Teve um jogo muito bom nessa rodada, que fica aí de destaque. Se quiser assistir, assista aí Bayer Leverkusen e Roma. Existem formas de você assistir esse jogo legalmente, regularmente e através de, sei lá o que, se vira. Paga o esporte interativo, não sei. Se vira aí, a gente dá nossos corre aqui. Tivemos bons jogos, tivemos jogos não tão interessantes, muito joguinho mais ou menos, Atlético Madrid jogando contra time merda, Barcelona jogando contra Bate Borisov, foda-se, teve o Douglas Mito jogando, entrando em campo no jogo do Barcelona, o Barcelona meteu 5 só porque ele entrou, isso foi no Campeonato Mundial, nem foi na Champions, mas é isso, Champions League, vamos embora, vamos falar um pouco de Brasil. A gente pode falar de Campeonato Brasileiro. Fudeu, esquece. Corinthians é campeão. Acabou. É isso aí. Acabou, tem mais chance não. Fudeu. Triste, né? Não, feliz. O Guilherme Marques é corintiano, tá feliz, né? Eu falo que é triste pela disputa. Triste pela disputa. Podia ser mais interessante essa disputa aí. Roubado, brincadeira, não foi um... Cara, não foi sim, caralho. Foi sim. É com orgulho, porra. Caralho. Tamo na mão. Que jogo legal, caralho, moleque. Pagamos esse árbitro, porra. O Ero Marques aí sempre defendendo aí, né, mano? Defendendo a classe, né, velho? Cara, o que me entristece é que é capaz do Grêmio passar o Atlético Mineiro no final do campeonato. Não duvido, o time acho que é maluco. O time do Atlético é muito maluco, mano. É muito nada a ver, cara. No final, minha matemática tava certa. Acho que todo mundo ali cheira a porra do sabonete do Aeromar. Sim, no final, minha matemática tava certa, mano. Quando a gente passou a tabelinha dos pontos, já era, mano. Campeão, não tem essa, não tem jeito, cara. Infelizmente, agora a única disputa que tem é pelo quarto lugar, mano. É a única disputa interessante que tem, porque... Tá maluco que a única disputa interessante que tem é o quarto lugar. E o rebaixamento? Ah, tá de poder, filho. É verdade, tem o rebaixamento, né? O Vasco, Vasco agora tem esperança. Lá embaixo. O Vasco agora tem uma esperança, né, mano? Mas o que eu fiz... Tem não. Não tem não, rapaz. Cara, não tem não. Cara, tá 4 pontos do Avaí, que é o primeiro fora, cara. Não tem chance nenhuma. Cara, 4 pontos, ainda tem 7 jogos. É que tá, e o Vasco vai ganhar 2 jogos, pelo menos. Ai, caralho. Cara, o Vasco tá bem melhor, cara. Tá não, bem melhor. Ok. Vasco e Grêmio. Vai perder. Cara. Vamos ver o próximo. O Vasco... Vasco e Fluminense. Vai perder. Ah, não. Isso vai ganhar. Aí, ó. Aí. Olha o Iro Marques agora aí, ó. Voltando. Palmeiras e Vasco. Vai perder. Mano, caralho. Vasco e Corinthians. Vai tomar uma surra. Cara, se eu não me engano, o Vasco ainda tem algum confronto direto, cara. Joinville, cara. Joinville não tá brigando por nada. Joinville já aceitou o seu destino. O Vasco também joga com Curitiba, mano. Vai jogar lá na última rodada, cara. Nossa. É isso aí, caraca. Mas vai ser onde esse jogo? Vai ser lá no Couto Pereira. É. Nossa, toda aquela tragédia de novo do Couto Pereira. Deu jogando tudo. Campo, a porrada estancando. Mas sabe por que não vai acontecer? Porque vai sair 2 gols do Henrique. Nossa, lá vem. Ai, meu Deus. Essa porra. Mano, o que eu acho que é o seguinte. Esse Campeonato Brasileiro, eu fiquei... A única coisa que me deixa feliz é que a Chapecoense já tá com 38 pontos, moleque. Quase salva. É isso aí, cara. Cara, isso aí, não cai. Chapecoense não cai. Mano, a Chapecoense não vai cair, velho. De jeito nenhum, cara. As duas vitórias aí, botam fora. Cara, olha só. Se se cuidar, a Chapecoense acaba entre os 10 primeiros, mano. É só manter o ritmo. Porque eles estão no pique. Estão no pique. Mas o problema não é esse. O problema foi ter perdido ontem pro River Plate. Não, mas aí a Chapecoense só ganha de time grande, entendeu? Eu chamando o time River Plate de time pequeno agora. O time pequeno. É verdade. Caiu. Já caiu, é time pequeno. Chapecoense nunca. Chapecoense é eterna, moleque. Não é isso? Chapecoense nunca isso caiu. Aí, cara. Nossa. Exato. Chapecoense maior que todos. Com certeza, o verdadeiro Verdão, né? É assim que funciona. Palmeiras tem que abdicar desse título de Verdão. Verdão. Se tem um time que realmente representa a cor verde, é a Chapecoense. É. Bem, o Campeonato Brasileiro é mais ou menos isso que a gente já vem falando. É, depois da última rodada aí, tá praticamente definido o campeão. É, as disputas agora é o que a gente comentou agora: quarto lugar, Libertadores da América, e o rebaixamento são as únicas disputas que tem. Pela disputa pelo quarto lugar, dá pra se dizer que até o Sport, assim, forçando a barra, existe uma chance, né, que tá a 3 pontos do Santos. Não duvido, cara, tipo, o Sport é um time que melhor vem jogando nessa última rodada. Na verdade, o melhor time que vem jogando é Ponte Preta. Eu torço pra Ponte Preta conseguir, né? Eu acharia muito louco. A Ponte Preta vai entrar e nas oitavas de final da Copa Libertadores do ano que vem vai tirar o Corinthians. Espero, porque se o Corinthians ganhar nas oitavas de final da Ponte Preta, mas o avião cai, mano. Aí vai ser a nova Torino, Corinthians, né? Mano, não, e aí caralho, é pior. Ponte Preta aí é nas quartas de finais ela vai tirar o Palmeiras. E aí vai fuder porque não tem mais time pra tirar. Puta, aí fudeu, mano. Caralho, mano. É, mas aí ela joga de verdade, elimina o Boca Juniors e tá tudo certo. Puta. Mano, imagina isso. No ano que vem, Ponte Preta, primeiro título, Libertadores da América, Mundial de Clubes. Ponte Preta jogando lá, Mundial de Clubes. Imagina, Barcelona e Ponte Preta. Ponte Preta 1-0 no Barcelona. Um gol. O antológico de Birubiru dando um balão no Piquet, cara, caralho. Puta que o pariu. É isso aí. Aí ele vira e fala assim: tua mulher, eu já comi. Aí, velho, puta, tô imaginando agora. Mano, caralho, o sonho tá idealizado. Por favor, que se torne realidade, mano. Eu não tenho problema nenhum de São Paulo não estar na Libertadores, contanto que a Ponte Preta esteja. É, eu concordo, não é mesmo com isso. Nossa, que maravilha, cara. Que maravilha. Agora falando de campeonatos, falando de São Paulo, tivemos aí Copa do Brasil. Sério mesmo que tu quer falar de São Paulo? Não, a gente tem que comentar os outros jogos. Tem Palmeiras e Fluminense. Você assistiu, cara? Palmeiras e Fluminense, você viu? Cara, eu assisti uma grande parte do jogo. E eu vou dizer o seguinte, tipo assim, foi roubado na grande mão pesada. Tipo, já que eu não tenho Corinthians, vamos roubar o Palmeiras. Porque, tipo, o time do Fluminense foi massacrantemente melhor. O time do Palmeiras só tem uma jogada que é, tipo assim, bola ou no Dudu ou no Gabriel, no Jesus e no Jesus Negão. E, porra, bota os moleques pra correr. Eu tô falando sério, é só essa jogada que o Palmeiras tem. É, tipo, bola no lateral, o lateral toca num desses dois e sai correndo. Que eu não tenho outra coisa pra fazer, senão o Palmeiras abre o campo pra frente. E, porra, nisso, o Fluminense conseguiu 60% de posse de bola, meteu um gol, o Fred saiu fudido, e aí depois rola o pênalti, tá ligado? Tipo, o pênalti é vergonhoso, velho. É, né, mano? Aí o pai do quadrado foi lá e converteu. Exatamente, o pai do quadrado fazendo juiz aí ao filho. Falou, filho, se tu não faz gol, eu faço. Pô, mas o quadrado tá jogando pra porra, mano. Ah, não mete gol, né, velho? Pô, esse é o problema. Ah, o Pogba tá lá pra fazer isso. Ah, cara, mas nenhum dos filhos dele é pra meter gol, cara. O Romarinho era assim também. Ai, caralho. Por isso que ele virou filho mais tarde. Exato. Romarinho, inclusive, o que o Romarinho tá fazendo da carreira agora? Sei lá, deve ter... Fumando crack mesmo. Marinho. É isso. Na verdade, o Romarinho não era nem de fumar crack. O Romarinho era de cachaça mesmo. Eu gosto que o Leandro Marques sabe bem dos vícios dos jogadores. É... Agora falando em jogadores aí viciados, né? O Pato é viciado em fazer gol, fez mau golaço, com base na falha da defesa do Santos. Então, aquilo não foi... Até aí é fácil, né? Né? Cara, nós aí, cruzamento daquela distância, os zagueiros dão as costas pro atacante e sobe errado ainda por cima, cara... Porra, o mérito do Pato tá muito grande em esperar a bola e matar no peito, moleque. Puta. O Romarinho bêbado e com a cara cheia de cachaça fazia. Ah, mano, mas é uma jogada, tipo, o pessoal falou, nossa, golaço e tal. Velho, veio o cruzamento, ele matou no peito e deu um biquinho, velho. Não achei nada absurdo. Não, tipo, não é nada absurdo e tal, mas é um gol de habilidade, tá ligado? Tipo, não é... Tipo, se bota o Romarinho ali, fodeu. É, mas é mais falha da defesa do que mérito dele. Aquele cruzamento não era pra passar, mano. Eu tô aqui na página do Wikipedia do Romarinho. Apelido Romarinho, Romarino, não faz isso, Romarinho. Estrupador de porco. O quê? Cara, o melhor que ainda tá escrito errado, mano. Estrupador de porco. Puta merda, caralho. Putz. Caralho. Eu tô desconcertado. Eu queria falar mal do time do São Paulo, mas nem isso eu vou conseguir agora. Claro que não, pô. Você não tem como falar mal do time do São Paulo. É só você ver o jogo, você vai conseguir. Mas eu cheguei a comentar isso. O Doriva foi a pior escolha de técnico possível. Não porque ele é um mau técnico, não acho que ele seja um mau técnico, mas porque ele não serve pro time de São Paulo. Ele tem uma filosofia completamente contrária do técnico anterior, trabalho completamente oposto, e ele tem um estilo, uma ideia de futebol que não se idealiza pra um time completamente merda, cara. Não adianta você querer ter defesa, conseguir a contenção e tal, se os seus zagueiros não conseguem acompanhar a porra do ataque, mano. Ah, cara, para. Vocês têm lá o... Como é que é mesmo? Rodrigo Kroos, velho. Pô, Rodrigo Kroos, Luiz Vandowski. Nossa, só mito. Só jogador, não. Cara, Luiz Vandowski, vocês mandaram mal pra caralho, velho. Aí, na moral, vocês jogaram baixo, velho. Luiz Vandowski, cara. Mano, Luiz Fabiano, eu tava comentando no WhatsApp lá com o Crave durante o jogo, né? E aí a gente chegou à seguinte conclusão. O Luiz Fabiano deveria pelo menos ter quebrado o Lucas Lima e feito uma chacina no time do Santos, porque ele já ia expulso, não ficava no time do São Paulo, e o time ainda tinha uma oportunidade de ganhar. Só benefício, só. Cara, mas me diz como é que o Pato e o Ganso não se dão bem em água, velho. Eles se deram bem, foi quando parou de chover que a gente se fodeu. Ah, então foi isso, verdade. Puta, cara. Porra. Cara, mas parabéns, cara. O gramado no Morumbi não aguentou bastante. Cara. Que chuva. Não, foi uma chuva foda. A drenagem tava funcionando direitinho. A drenagem tava fazendo vários chuveirinhos que deu pra ver lá no Morumbi, né? É, o que deu vários chuveirinhos foi o Bruno. Nossa! Aproveitou que a bola não rolava, só levantava. Teve um lance que foi genial, cara. Que era ele correndo e dando um toquinho na bola pra cima. Cara, Mano, ele tava... Vários piripalões, porra. Ele caralho, tava no paraíso, cara. Cara, caralho, porra. Minha chance de brilhar. Velho, teve um momento no jogo que o Bruno tava isolando todas as jogadas, cara. Todas! Ele tava tentando isolar tudo pra driblar alguém, cara. Mas o que mais me surpreendeu foi ele correr dando uns toques pra cima, velho. Aquilo eu falei, caralho, essa piada tá sendo muito verdade, cara. que tá acontecendo? Eu tô com medo de que a gente falar se tornar realidade. Meu Deus, cara. Real Madrid? Nossa, mano, daqui a pouco ele vai pro Real Madrid, velho. Tô bem, velho. É o próximo passo, mano. Próximo passo, mano. Aí outra coisa, Doriva. Se você quer ganhar um jogo, a solução não é colocar o Reinaldo em campo. Tá? Só pra constar. É que tá, cara. Não vai botar o Reinaldo, vai botar quem? Todo mundo que ele bota, vocês vão reclamar, porra. Não, não. Coloca qualquer um da base. Qualquer moleque. O Rogério. Não tem problema. Não, o problema é o Reinaldo. O Reinaldo e o Centurião. Esses caras aí são o problema agora. É uma grande questão que permeia o time de São Paulo, mano. E a zaga, que é um lixo completo. Né, aí essa daí não tem jeito. Os caras não sabem o que fazem ali, é a tristeza só. É a tristeza. O time de São Paulo tem 3 jogadores, que são o Rodrigo Caio, o Alexandre Pato e o Alexandre Pato na chuva. Então, é isso. Tá? Isso devia ser bom, né? Mas não é. Não, porra, mas foi bem na chuva. A gente foi. A gente deu azar. Você não viu que o Ganso, ele até deu um passe foda pro Ganso na frente do gol? Mas era o Ganso? Mas era o Ganso, cara. Pô, o Ganso não evolui, cara. O Ganso foi afogado. Literalmente. É. Cara. Que tristeza o Ganso também, cara merda, foi lá, deu chapéu no começo do jogo, parabéns, Ganso. Adiantou de quê essa porra? Se é pra dar chapéu... Claro que adiantou, tá falando mal da arte do King of the Balloon, porra. Não, não, se é pra dar chapéu, deixa o King of Balloon fazer isso. Deixa o especialista. Não faz você, que é um merda e só dá toquinho pro lado, chega na cara do gol e não sabe chutar nessa porra. Lixo, Ganso é um lixo. Lixo escroto. Outro que podia morrer. Ele e o Davi Luiz. Coloca tudo na mesma vala. Então é isso. Vamos embora. Vamos lá. Próximo. Se eu continuar falando de São Paulo, vai ficar uma bosta. Essa porra. Esse podcast. Esse time merda. Perdeu pra um time patrocinado pela Dolly. Então é isso. Pô, mas o Dolly é foda. Vai se fuder. Não, vamos embora. Vamos. Marcha do Roninho. Começa mais uma Arte do Olhinho. Os lances, as jogadas, os olhinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então, bora pra mais uma arte do Rolinho. Esse momento que é o que mesmo, Eiro Marques? Caralho, esqueci de tirar do mundo, mas é mágico e maravilhoso. Ah, tá. Que bom que você só esqueceu de tirar do mundo, você se lembrou o que é a arte do Rolinho, que momento é esse, como ele funciona, né? Porque o Crive, você pergunta, o que, que ele fala? Ele fala que não tem comentário. Exato, ele sempre fala: ah, não teve comentário, gente. Não li os comentários. E aí me pergunto, Eiro Marques, você sabe se teve ou não comentários? Comentários exatamente não teve. Exato. Mas e-mails pode ser que tenha havido. Pode ser, existe sempre essa possibilidade de ter tido ou não um e-mail. Aí fica a dúvida: teve ou não? Eu deixo a pergunta pra você, que é esse ouvinte do Prorrogação. Teve e-mail ou não teve? Mande um e-mail pra gente com essa resposta, se teve ou não e-mail. Aí a gente vai saber, tá? Então é isso. Vamos embora pra parte do Rolinho. Carlos? Então vamos lá. Primeira caneta, Neilton. Olha só. Série B, jogo Botafogo, fresquinha essa aí do final de semana. Bola vai sair... dividida entre os dois jogadores, e direito vai lá e dá aquela canetinha clássica pra cima do jogador, humilhante. Linda a caneta do Neilton. A segunda caneta, ela é no jogador do Curitiba, Alá CR7. É esse o nome. Não tem nome do jogador, não tem dele ali, não tem nada. O nome da caneta é caneta Alá CR7. Tá? Calma lá, o nome então, da caneta é Alá CR7? É, o nome do vídeo é a caneta Alá CR7. Porra. Não, cara, aqui nas costas da camisa do cara dá pra ver o nome dele, é Alá CR7. Ah, foda-se. Não, cara, só piada, porra. Caralho. Porra, pensei que ia mandar aquela dele ali também, porra. Mano, eu ainda tô vendo a caneta do Neilton aqui, porque o cara ficou fazendo um fast forward e rewind aqui, repetidas vezes aqui, achei muito louco. Foi uma cagada. Ele tentou a caneta, mas se atrapalhou todo ali, mas tudo bem. Acontece, né? Acontece na vida. E aí, como a gente tá falando de jogador meio que, putz, né, pode não ser, pode ser e tal, vai, não vai e tal, então eu resolvi trazer uma caneta do Léo Moura. Não, esse aí é foda, segundo a mãe dele. Ai, caralho, segundo muito. Cara, sério, é muito escroto o fato da mãe dele ter pedido pra ele ser convocado pra seleção brasileira. O quão escroto é isso? É tipo o Nige, que a namorada foi falar que o Malco era imbecil de não tá convocando ele. É. Caralho, porra, agora eu tô vendo aqui uma caneta, velho, do Léo Moura no Cebalos, no Cariocão de 2014. Então, essa caneta aí é em cima do Daxon. É melhor ainda, né? Nossa, foda. Daxon. O Daxon é com K, né? É. Porra, que muito triste. Porra, que coisa, mano. Que coisa. Mano, tem várias canetas do Léo Moura. Eu tô vendo em sequência várias aqui. Tô vidradão nas canetas do Léo Moura. Ele é bom nas canetas, ó. Tá várias canetas, Léo Moura. Tô surpreso. Parabéns, Léo Moura. Isso você sabia fazer. Ah, pelo menos uma coisa, que cruzar não é, né? É dificuldade, né? Eu sei que é difícil, né? Até hoje tem uns caras aí tentando fazer, tipo o Bruno. Tu consegue. É, mas sei lá, cara. O Bruno não cruza. O Bruno dá balão pra área. Não, mas sei lá. O Léo Moura saiu, entrou paralis, porra. Sabendo, é melhor parar, né? É melhor parar, porque se a gente continuar aqui, você já sabe o resultado dessa porra, dessa piada, né, gente? Então vamos embora. Vamos embora para mais um bolão. Vamos primeiro dar uma atualizada nos nossos ouvintes de como estão as classificações. Primeiro lugar temos, é claro, o Bayern de Munique desse bolão, que é Lucas Dantas, com 98,625. Em segundo lugar temos o Carlos com 86, seguido logo atrás pelo Eero Martins com 83,5. Eero Martins está sinistro. Eu tô tipo o Atlético Mineiro pra escrever. O Eero Marques tá sinistro, moleque. E o Eero Marques tá tipo grave. Tá foda, Eero Marques. Ô, não chame um negro como eu de nazista, seu filho da puta. Te chamei de cachaceiro, diferente. Aí sim. Tá bom. E em último, temos o Crive com 71 pontos. Só. Esse aí é igualzinho. Parça, louco, vai ameaça, um ano jogando bem, outro ano tá no quarto lugar. Só mais de 10 pontos atrás, só 12 pontos e meio atrás do Eero Marques, nada demais. Né, o que, que é 12 pontos e meio, gente? O que, que é quase 30 pontos pro líder? Nada, não é mesmo? Quarto. Ele é tipo o Vasco no Brasileirão também. Tipo o Vasco. Porra, a pontuação é praticamente a mesma de diferença, né? É muito, muito triste isso. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos começar nossas apostas do bolão começar com rodada da Premier League. Temos o jogo entre Manchester United e Manchester City. É aonde? Esse ano. Pô, só falta falar Manchester. Porra, caralho. É na casa do United. 3-2 City. Eu vou de 2-1 City. Eu vou de 2-0 City. Um gol do Sterling e um gol do Sanha. Nossa, com a zaga que o United tem é bem possível, não duvido nada. O meu são um gol do Boni, dois do Yaya Touré e o gol do United é um do Martial e o outro do Rooney. Olha só, não é que ele está investindo, está investindo aí no... Que todo mundo quer esses bônus, né, mano? Todo mundo quer essas bônus. Não, eu tô com preguiça. Eu preciso me afastar do Duero Marques, cara. Certo. Ó, vamos lá. Campeonato Italiano, Fiorentina e Roma. Puta, gente chata, hein? Cara, são os líderes do campeonato. Eu vou de 1-0. É, influência. Então, vou de 1-0 Fiorentina, um gol do Salah. Como é que o Salah tá na Roma. Como é que o Salah vai fazer o gol pela Fiorentina? É contra mesmo? É contra. Ele tá na Roma? Caralho, tô desatualizado, mano. Esse campeonato é uma merda, cara. Não tá muito nada. Crítica desnecessária no campeonato. Eu vou de... Puta. 1-1, porque é um jogo com a Roma, né? E nunca se sabe. O gol da Roma vai ser do... Salah. Do Dzeko. E o gol da... Puta, o gol da Fiorentina, mano. Difícil pensar, hein? Ah. Puta caralho, quem poderia fazer gol? Eu não sei, cara. O único cara que eu sei que joga na Fiorentina é o Cuba. Não, eu tô ligado do Cuba. Eu tava pensando, como é que é o... Croata lá? Badelge. Esse aí, Badelj. Um jogador muito aleatório da Fiorentina. Eu vi uma vez no jogo dele, achei um jogo legal e é isso. Beleza, o meu placar vai ser 2-2. O gol da Roma vai ser do Pjanic, óbvio, de falta. E o outro gol vai ser do Salah. E o gol da... Um gol da Fiorentina vai ser um gol socialista do Cuba. E o outro eu não sei, porque eu não sei outro jogador da Fiorentina. Isso aqui é da hora que você tá bem por dentro aí da... Do time da Fiorentina, com certeza. Do líder do campeonato, com certeza. Do líder do campeonato. Mas até aí, se o Milan não tá colocando o Honda centralizado, o que você vai esperar no campeonato, cara, desse? O campeonato não faz mais sentido. Exato, não faz mesmo. É, agora vamos lá, campeonato alemão. Mönchengladbach contra Schalke 04. Que jogo, né? Forte não, são um jogo merda, cara. Eu sei, mas tipo, é aonde? É sempre... É em Mönchengladbach. É. Caralho. Mano, o Schalke tá bem. O Schalke tá bem no campeonato. Eu tô ligado, é um jogo bem difícil de disputar. Ah, cara, vai ser 2-0 Mönchengladbach. Um gol do Xhaka e o outro do irmão do Hazard. Irmão do Hazard. Pra mim vai ser 1-0 Mönchengladbach, gol do Cavaleiro de Ouro mesmo. Cavaleiro de Ouro. Pra mim vai ser... Puta. Vai ser 1-1 o jogo. E vai ser o duelo entre Revolução Industrial e Divindades. Deixa eu ver aqui, eu tava pensando que jogo eu poderia colocar, né, pra gente encerrar esse nosso bolão aqui, nosso jogo extra, né? E eu pensei em colocar o clássico de New York contra New England Revolution no MLS. Isso aí é um novo clássico, né? É o novo clássico, clássico de mil, né? Porque é a MLS, a Liga Nova, né? Tá criando ainda. Tá, então eu acho que vai ser... Como é que é o nome do time mesmo? Que New York City e New England Revolution. Certo. Vai ser 1-1, gol do New York, vai ser do... Ah, agora eu esqueci, deixa pra lá, eu esqueci qual é a pior. Vai ser do Lampard porque ele ilumina, né? É. Não, cara, era outra coisa, eu esqueci. Puta merda. Então foda-se. Pra mim vai ser 2-0 Revolution, da parte dos partidos dos tucanos, Revolução contra a Dilma aí, ó. Essa é a proposta deles. Nossa. Pra mim vai ser, caralho, é engraçado como essa porra dessa MLS tem jogo maluco, vai ser 3-2 de Revolution, então como o Bruno Marques não quis usar minha piada, eu vou usar, vai ser 2 gols do Lampard porque ele ilumina Nova York, e o gol do Revolution não sei de quem é, mas eu sei que é a ideia, pô, é revolucionar o futebol. Ah, agora lembrei a piada, cara, vai ser 1-1. O gol do New York representando os Estados Unidos vai ser do George Washington e o gol da Inglaterra vai ser da Rainha Vitória. Nossa! Meu Deus! Mas não é Nova Inglaterra, cara? Então, deve ser New England, de outra, né? Pessoa. Pô, mas... Tipo, deve ser do novo do Churchill. Nossa, cara. Pelo menos a gente tá mostrando que existe um pouco de cultura além, né? Da questão do tráfico, né? A gente tem um pouquinho de cultura além disso. Pelo cara, menos. Eu sou um traficante destruído, né, cara? Assim como o Robson do Pagão Funk. Tem um traficante letrado, né? Parabéns. Cara, os meus tráficos são inspirados em Chopin. Caralho, mano. Mas deve ser meio triste, porque Schopenhauer era meio nihilista, né, mano? É triste isso. Então é isso. Nossa, por que eu comentei disso? Você é uma doida, cara. Bem, então é isso. Vamos embora. Esse é esse podcast. Só a gente conseguiu acabar com a musiquinha feliz. Que feliz. Ah, pelo menos não foi aquelas músicas tristes que às vezes acaba, né? Tá bom, já é alguma coisa, né, gente? Eu já tenho. É, cara, tem que terminar feliz às 2h50 da manhã, porra. Se não terminar feliz, como é que acaba, né? Porra! Não, pode acabar assim, ó, notícia. Para o técnico Dunga, a seleção brasileira está voltando a jogar da forma que o Brasil gosta. Pode acabar desse jeito, né? Nossa. E eu falando de agora lirismo... Agora bota a musiquinha do Naruto, velho. E... Porra. Não. Nem deve nem saber quem é, mano. Molecadinha não deve saber quem é o Adebayor. Não deve saber quem é Jardel, que foi barrado na alfândega com 10 kg de bacalhau português. O parlamentar ainda tinha na bagagem produtos como queijo e nozes portuguesas. Caralho, mano, a gente tá achando essa notícia boa agora, né? International Superstar Soccer Deluxe.